Cheiro 7, página 43, capítulo 4. O fedor a corpos sujos, urina e infecções irrompe pela nuvem de antisséptico. Só consigo reconhecer os três vultos pelas suas opções de moda mais extravagantes. As tatuagens douradas no rosto da Vénia, os caracóis cor de laranja do Flávios, a pele verde clara da Otávia, que agora lhe cai demasiado frouxa, como se o corpo fosse um balão, esvaziando-se lentamente. Quando me veem, o Flávios e a Otávia encolhem-se contra as paredes de azulejos, como se esperassem um ataque, apesar de eu nunca os ter magoado. As minhas maiores ofensas contra eles foram pensamentos pouco amáveis, e esses guardei-os para mim. Por que se encolhem, então? O guarda está a mandar-me sair, mas pelo arrastar de pés que se segue, percebo que o Gale conseguiu travá-lo. Para obter respostas, aproximo-me da Vénia, que foi sempre a mais forte. Agacho-me e pego nas suas mãos geladas, que se agarram às minhas como tornos. — O que aconteceu, Vénia? — pergunto. — Que estão a fazer aqui? — Eles levaram-nos do Capitólio — responde ela com a voz rouca. O Plutarque entra atrás de mim. — Que diabo se passa aqui? — Quem os levou? — insisto. — Pessoas — diz ela imprecisa — na noite em que escapaste. Achámos que pudesse ser reconfortante teres a tua equipa regular, explica o Plutarque atrás de mim. Foi o Sina que pediu. O Sina pediu isto? Interrogo rispidamente. Porque se há algo que eu sei, é que o Sina nunca teria aprovado qualquer agressão àqueles três, que ele tratava com delicadeza e paciência. Porque estão a ser tratados como criminosos? Sinceramente, não sei. Há algo na sua voz que me leva a acreditar nele. E a palidez no rosto da Fúlvia confirma-o. O Plutarque volta-se para o guarda que acabou de surgir à entrada, com o Gale logo atrás. Só me disseram que eles estavam detidos porque estão a ser castigados. Por terem roubado comida. Tivemos de os prender depois de uma briga por causa de um bocado de pão. Explicou a guarda. A Vénia franze as sobrancelhas, como se estivesse ainda a tentar perceber o que se havia passado. Ninguém nos dizia nada. Tínhamos tanta fome. Foi só uma fatia que ela tirou. A Otávia começa a soluçar, abafando o ruído com a sua túnica esfarrapada. Lembro-me da primeira vez que sobrevivi à arena, quando a Otávia me passou um pão por debaixo da mesa, porque não suportava ver-me com fome. Aproximo-me devagar do seu vulto trêmulo. Otávia? Toco-lhe e ela estremece. Otávia, vai ficar tudo bem. Vou tirar-vos daqui, está bem? Isto parece-me excessivo, comenta o Plutarque. Por roubarem uma fatia de pão? Pergunta o Gale. Houve várias infrações antes disso. Eles foram avisados. Mesmo assim, tiraram mais pão. O guarda faz uma pequena pausa, como se estivesse perplexo com a veemência do nosso ultraje. Não se pode roubar pão. Não consigo convencer a Otávia a destapar a cara, mas levanta-a ligeiramente. As algemas nos pulsos descaem alguns milímetros, revelando feridas em carne viva por baixo. Vou levar-te à minha mãe. Depois dirijo-me ao guarda. Solte-os. O guarda abana a cabeça. Não estou autorizado. Solte-os imediatamente. Berro. Isso parece abalar-lhe a compostura. Os cidadãos normais não se dirigem a ele dessa maneira. Não tenho ordens de soltura. E você não tem autorização para... Solte-os com a minha autorização. Interrompo Plutarque. Vínhamos cá buscá-los, de qualquer maneira. São precisos na defesa especial. Assumo toda a responsabilidade. O guarda sai para ir fazer uma chamada. Volta com um molho de chaves. Os três prisioneiros foram obrigados a estar tanto tempo agachados que mesmo depois de os grilhões serem retirados, sentem dificuldade em andar. Eu, o Gale e o Plutarque temos de os ajudar. O pé do Flávius fica preso numa grade de metal sobre um buraco circular no chão e o meu estômago contrai-se quando penso na razão por que uma cela precisaria de um dreno. As manchas de miséria humana que devem ter sido lavadas com mangueira daqueles azulejos brancos. No hospital, encontro a minha mãe, a única pessoa em quem confio para tratar deles. Ela precisa de um minuto para situar os três, por causa do estado em que estes se encontram, mas mostra já uma expressão de consternação. E sei que não é por ver corpos maltratados, que ela via todos os dias no Distrito 12, mas pela consciencialização de que este tipo de coisa também ocorre no 13. A minha mãe foi bem recebida no hospital, mas é reconhecida mais como enfermeira do que como médica, apesar de ter levado uma vida inteira a curar doentes. No entanto, ninguém se intromete quando ela conduz o trio para uma sala de observação para lhes avaliar os sofrimentos. Sento-me num banco, no corredor, à entrada do hospital, esperando para ouvir o veredito. Ela será capaz de ler nos corpos a dor que lhes foi infligida. O Gale senta-se ao meu lado e põe um braço no meu ombro. A tua mãe trata deles. Aceno com a cabeça, perguntando-me se ele estará a pensar nas chicotadas violentas que apanhou no 12. O Plutarque e a Fúlvia sentam-se no banco à nossa frente, mas não fazem quaisquer comentários sobre o estado da minha equipa de preparação. Se eles não sabiam dos maus tratos, então que pensam desta iniciativa da parte da Presidente Cohen? Decido ajudá-los. Imagino que tenhamos todos sido suspensos. Avento. O quê? Não. O que queres dizer? Pergunta a Fúlvia. A punição da minha equipa de preparação foi um aviso. Digo-lhe. Não só para mim, mas para vocês também. Sobre quem realmente detém o poder e o que acontece aos que não lhe obedecem. Se tinham alguma ilusão de poder, esqueçam-na. Parece que ser do Capitólio não vos garante qualquer proteção aqui. Talvez até seja uma desvantagem. Não há qualquer comparação entre o Plutarque que organizou a invasão dos rebeldes e aqueles três esteticistas, afirma a Fúlvia, friamente. Encolho os ombros. Se o dizes, Fúlvia. Mas que aconteceria se perdessem as boas graças da Coin? A minha equipa de preparação foi raptada. Eles, pelo menos, podem esperar regressar um dia ao Capitólio. Eu e o Gale podemos viver no bosque. Mas vocês? Para onde iriam? Talvez sejamos um nada mais necessários ao esforço de guerra do que imaginas, retruca o Plutarque, despreocupado. Claro que são. Os tributos também eram necessários para os jogos, até deixarem de ser, lembro. Depois tornavam-se bastante dispensáveis. Não é verdade, Plutarque? Isso põe fim à conversa. Esperamos em silêncio até a minha mãe nos encontrar. Eles vão ficar bem, informa. Não há danos físicos permanentes. Ótimo, esplêndido, comenta o Plutarque. Quando é que podem começar a trabalhar? Talvez amanhã, responde a minha mãe. Mas terão de esperar alguma instabilidade emocional depois do que eles passaram. Estavam particularmente mal preparados, habituados àquela vida no Capitólio. Estávamos todos, assevera o Plutarque. Ou porque a equipa de preparação se encontra incapacitada, ou porque estou demasiado agitada, o Plutarque dispensa-me de todos os deveres relacionados com o mimogaio para o resto do dia. Eu e o Gale descemos para o refeitório, onde nos servem guisado de feijão e cebola, uma grossa fatia de pão e um copo de água. Depois da história da Vénia, o pão cola-se-me à garganta e passo o resto para o tabuleiro do Gale. Não falamos muito durante o almoço, Mas depois de esvaziarmos as tigelas, o Gale puxa a manga da camisa para cima e consulta o seu horário. Tenho treino a seguir. Arregaço a minha manga e ponho o meu braço ao lado do dele. Eu também. Lembro-me de que agora o treino equivale a caçar. O grande desejo de escapar para o bosque, mesmo que apenas durante 2 horas, sobrepõe-se às minhas outras preocupações. Um banho de verdura e luz do sol ajudar-me-á com certeza a pôr as ideias em ordem. Depois de deixarmos os corredores principais, eu e o Gale corremos como crianças para o arsenal e quando lá chegamos, estou já sem fôlego e tonta. Sinal de que ainda não estou completamente recuperada. Os guardas entregam-nos as nossas velhas armas, além de facas e um saco de serapilheira que deve servir de saco de caça. Aceito que me prendam o localizador ao tornozelo e finjo que estou a ouvir quando me explicam como usar o comunicador portátil. A única coisa que me fica na cabeça é que o aparelho tem um relógio e que temos de estar de volta ao 13 à hora estipulada. Senão, os nossos privilégios de caça serão anulados. A esta regra, julgo que me esforçarei por obedecer. Vamos lá para fora, para a grande zona de treinos vedada, junto ao bosque. Os guardas abrem os portões bem oleados, sem comentários. Teríamos sérias dificuldades em transpor esta vedação sozinhos, quase 10 metros de altura, permanentemente eletrificada e encimada de espirais de aço aguçadas. Penetramos no bosque até deixarmos de ver a vedação. Numa pequena clareira, fazemos uma pausa e deitamos a cabeça para trás, para nos aquecermos à luz do sol. Começo a girar, com os braços estendidos, voltando-me lentamente para não pôr o mundo a andar à roda. A falta de chuva que vi no 12 também prejudicou as plantas aqui, deixando algumas com as folhas quebradiças, criando um tapete estaladiço debaixo dos nossos pés. Tiramos os sapatos. Os meus não me assentam bem, de qualquer maneira, porque no espírito de poupança que domina o 13, recebi um par que já não servia à outra pessoa. Parece que um de nós tem um andar esquisito, porque os sapatos estão muito mal amaciados. Caçamos como nos velhos tempos, em silêncio, não precisando de palavras para comunicar, porque aqui no bosque deslocamo-nos como duas partes de um mesmo ser, prevendo os movimentos um do outro, protegendo-nos um ao outro. Há quanto tempo foi? 8 meses? 9? Desde que tivemos esta liberdade? Não é exatamente a mesma coisa, tendo em conta tudo o que aconteceu e os localizadores nos tornozelos e o facto de eu ter de descansar com tanta frequência. Mas é o mais próximo da felicidade que julgo poder alcançar neste momento. Os animais, aqui, não são tão desconfiados como no 12. Aquele momento extra que levam a situar o nosso odor estranho significa a sua morte. Numa hora e meia, apanhamos uma dúzia variada. Coelhos, esquilos e perus. E decidimos parar para gozar o tempo que resta junto a uma lagoa, que deve ser abastecida por uma nascente subterrânea, visto que a água é fresca e doce. Quando o Gale se oferece para limpar os animais, não me oponho. Meto umas folhas de hortelã na língua, fecho os olhos e encosto-me a uma rocha absorvendo ruídos, deixando o sol abrasador da tarde queimar-me a pele. Quase em paz, até a voz do Gale me interromper. Katniss, por que te preocupas tanto com a tua equipa de preparação? Abro os olhos para ver se ele está a brincar. Mas não, está a franzir as sobrancelhas enquanto esfola o coelho. Por que não haveria de me preocupar? Vejamos. Porque passaram o último ano a embelezar-te e a preparar-te para a matança? Sugere o Gale. É mais complicado do que isso. Eu conheço-os. Eles não são maus, nem cruéis. nem sequer são inteligentes. Magoá-los é como magoar crianças. Eles não percebem. Quer dizer, não sabem. Atrapalho-me com as palavras. Não sabem o quê, Katniss? Insiste ele. Que os tributos, as verdadeiras crianças em que estão aqui, e não o teu trio de palhaços, são obrigados a lutar até à morte? Que ias entrar naquela arena para entreter as pessoas? Isso era algum segredo no Capitólio? Não, mas eles não veem as coisas da mesma maneira, explico. Foram criados com aquilo e... Estás mesmo a defendê-los? Ele arranca a pele do coelho com um movimento rápido. Isso quase me ofende, porque na verdade estou a defendê-los, o que é ridículo. Tento encontrar uma resposta lógica. Acho que estou a defender qualquer pessoa que é tratada daquela maneira por roubar uma fatia de pão. Talvez me lembre demasiado o que te aconteceu por causa de um peru. Mesmo assim, ele tem razão. Parece de facto estranho o meu nível de preocupação com a equipa de preparação. Devia odiá-los e querer vê-los enforcados. Mas eles são tão ignorantes e pertenciam ao Sina e ele estava do meu lado, certo? Não estou a querer discutir, assegura o Gale, mas não acho que a Coyne estivesse a enviar-te qualquer recado ao castigá-los por violarem as regras do 13. Provavelmente achou que o encararias como um favor. Ele mete o coelho no saco e levanta-se. É melhor irmos andando se quisermos regressar a tempo. Não ligo à sua mão estendida e levanto-me com dificuldade. Acho bem. Não falamos no caminho de regresso, mas depois de passarmos o portão, lembro-me de outra coisa. Durante o quarteirão, a Otávia e o Flávios tiveram de desistir porque não conseguiam parar de chorar por eu ter de voltar para a arena. E a Vénia mal conseguiu despedir-se. Vou tentar lembrar-me disso quando eles te transformarem, promete o Gale. Faz isso, retruco. Entregamos a carne à Grise e Sai na cozinha. Ela gosta bastante do Distrito 13, apesar de achar que os cozinheiros têm alguma falta de imaginação. Mas uma mulher que inventou um guisado de cão selvagem e ruibarbos de sabor agradável só podia sentir-se de mãos atadas neste lugar. Exausta, por causa da caçada e da falta de sono, volto para o meu compartimento. Encontro completamente vazio, mas depois lembro-me que tivemos de mudar por causa do ranúnculo. Subo ao andar superior e descubro o compartimento E. É exatamente igual ao compartimento 307, tirando a janela. 60 cm de largura, 20 cm de altura, centrada ao cimo da parede, voltada para o exterior. Há uma pesada placa de metal que se prende por cima, mas que neste momento se encontra aberta e não vejo o gato em parte alguma. Estendo-me sobre a minha cama. E um raio de luz da tarde treme-me na cara. Quando volto a mim, a prima está a acordar-me para 18 horas de reflexão. A minha irmã informa-me que tem estado a anunciar a reunião desde o almoço. Toda a população, exceto os que são necessários em trabalhos essenciais, é obrigada a comparecer. Seguimos as indicações para chegar ao coletivo, uma sala enorme, que acomoda facilmente os milhares que aparecem. Percebe-se que foi construída para um ajuntamento maior e talvez já o tenha reunido antes da epidemia de varicela. A prima aponta-me discretamente as consequências generalizadas desse desastre. As marcas de varicela nos corpos das pessoas, as crianças ligeiramente desfiguradas. Eles sofreram muito aqui, comenta ela. Depois do que vi esta manhã, não estou com disposição para sentir pena do 13. Não mais do que sofremos no 12, contraponho. Vejo a minha mãe entrar com um grupo de doentes em cadeiras de rodas. envergando ainda os seus roupões e camisas de noite do hospital. O Finnick aparece entre eles, com um ar aturdido, mas lindo. Nas mãos tem um pedaço de corda fina, com menos de 30 centímetros de comprimento, demasiado pequena para até mesmo ele conseguir armar um laço corredio. Mexe rapidamente os dedos, fazendo e desfazendo automaticamente vários nós, enquanto olha em volta. Talvez isso faça parte do seu tratamento. Vou ter com ele e digo: Olá, Finnick. Ele parece não reparar. Então dou-lhe um toque com o cotovelo para lhe chamar a atenção. Finnick, como estás? Katniss, cumprimenta ele, apertando uma mão. Aliviado por ver uma cara conhecida, presumo. Por que nos estamos a reunir aqui? Disse à Coin que seria o mimo gaio, mas obriguei-a a prometer dar imunidade aos outros tributos, se os rebeldes vencerem, informo. Em público, para que haja muitas testemunhas. Ah, ótimo, porque estava preocupado com a Annie, com medo de que ela dissesse alguma coisa que pudesse ser interpretada como desleal, sem o saber. Confesso ao Finnick. A Annie? Oh, não, esqueci-me completamente dela. Não te preocupes, já tratei disso. Aperto a mão do Finnick e encaminho-me diretamente para o pódio, à frente da sala. A Coin, que está a dar uma vista de olhos à sua declaração, ergue as sobrancelhas quando me vê. Preciso que acrescente a Annie Cresta à lista das imunidades, digo-lhe. A presidente franze ligeiramente o sobrolho. Quem é? É... o quê? Na verdade não sei o que chamar-lhe. É a amiga do Finnick O'Dare, do Distrito 4. Outra vencedora. Foi presa e levada para o Capitólio quando a arena explodiu. Ah, rapariga loura, não é necessário, garante-me ela. Não temos por hábito castigar pessoas tão frágeis. Penso na cena que testemunhei esta manhã, na Otávia agachada contra a parede, em como eu e a Coin devemos ter definições muito diferentes de fragilidade. Mas digo apenas, não? Então não haverá problema em acrescentar a Annie. Está bem, anui a presidente, escrevendo a lápis o nome da Annie. Queres ficar aqui em cima comigo para a declaração? Abano a cabeça. Logo vi. É melhor apressar-te se te quiseres perder na multidão. Vou começar. Volto para junto do Finnick. Também com as palavras, o Distrito 13 demonstra a sua parcimónia. A Coin chama a atenção do público e diz-lhes que eu aceitei ser o mimo gaio, sob a condição de que os outros vencedores, o Pita, a Joana, a Enobária e a Annie, recebam imunidade total por qualquer prejuízo que possam trazer à causa dos rebeldes. No burburinho da multidão, ouço a reprovação. Penso que ninguém tinha dúvidas de que eu quisesse ser o mimo gaio. A indicação de um preço que ainda por cima poupa possíveis inimigos deixa-os por isso bastante irritados. Tento mostrar-me indiferente aos olhares hostis que me são lançados. A presidente permite alguns momentos de agitação. Depois continua no seu modo rápido e conciso. Só que agora as palavras que profere são novidade para mim. Mas em troca deste pedido sem precedentes, a soldado Everdeen prometeu dedicar-se à nossa causa. Consequentemente, qualquer desvio da sua missão, em motivo ou ato, será encarado como um rompimento deste acordo. A imunidade será revogada e o destino dos quatro vencedores, assim como o dela, decidido de acordo com a lei do Distrito 13. Obrigada. Por outras palavras, se eu sair da linha, morremos todos.